Como os rios querem encontrar o mar, como o pássaro quer encontrar o céu, eu quero te encontrar. Quero te encontrar. Como a noite está esperando o sol, como a terra está esperando a chuva, estou a te esperar. Se aproximar de mim.